Canção, Brega e Vinho. Eu não consigo entender o que mudou assim. Eu gostava de você e você de mim. Hoje já não é mais aquela mesma, a gatinha moça que eu sempre quis. Você mudou, eu não aceito. Estou cansado de te explicar. Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não. Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não. Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito. Moça que eu sempre quis. Você mudou, eu não aceito.